essa aqui pros pagodeiros. Rádio. Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão. Eu preciso de amor pra viver com ela no meu coração. Sofrendo, nasce sem poder amar. A menina dos meus olhos, olha e não vê que eu preciso. Que eu preciso de amor, de uma nova paixão. Viver feliz da vida, com ela no meu coração. Gostoso de amar, por mais que a gente procure esquecer, eu não consigo deixar de lembrar cada fantasia, cada frase de amor. Mas não consigo entender o que é que ele te dá, que eu não dei pra você. Basta só você voltar no tempo e perceber como foi a nossa vida. Amor, amor, amor, a luz dos seus olhos.